Meu pau, ele não é micro, tampouco é nano, ele é normal. Meu pau, ele tem 12, sim, é só eu puxar direito e me ajeitar. Não venha rir do meu Malaquias, para de me chatear desse jeito. O meu amigo aqui é normal, sim, ah, desisto de te convencer. Ai, ai, ai, ai. Meu pau tem o tamanho normal, tá na média mundial, para de zoar. Ai, meu pau é bonito e saudável, meu pau é mais que aceitável, vai tomar no cu. Ai, meu pau, tão bom quanto caviar, quem provou não vai negar, então vai se fuder. Ai, meu pau, já falei pra não mangar, se você não acredita, então vem aqui ver. Meu pau, ele não é micro, tampouco é dano, ele é normal. Pom pom pom pom pom pom pom. Meu pau, ele tem 12, sim, é só eu puxar direito e me ajeitar. Não venha rir do meu Malaquias, para de me chatear desse jeito. O meu amigo aqui é normal, sim, ah, desisto de te convencer. Ai, ai, ai, ai. Pau, meu pau, tem o tamanho normal, tá na média mundial, para de zoar. Meu pau é bonito e saudável, meu pau é mais que aceitável, vai tomar no cu. Ai, meu pau, tão bom quanto caviar, quem provou não vai negar, então vá se foder. Ai, meu pau, já falei pra não mangar, se você não acredita, então vem aqui ver. Tá na média mundial, para de zoar. Ai, meu pau é bonito e saudável, meu pau é mais que aceitável, vai tomar no cu. Não venha rir do meu Malaquias, pare de me chatear desse jeito. O meu amigo aqui é normal, sim, ah, desisto de te convencer. Ai, ai, ai, ai. Meu pau tem o tamanho normal, tá na média mundial, para de zoar. Ai, meu pau é bonito e saudável, meu pau é mais que aceitável, vai tomar no cu. Ai, meu pau, tanto quanto caviar, quem provou não vai negar, então vá se fuder. Ai, meu pau, já falei pra não mangar, se você não acredita, então vem aqui ver.